Natal do La Rocha. Eu vou deixar correr. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, senhor do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Perigo é ter você aqui sorrindo. Sorriso numa noite. Então, mais um Manchão do Brasil, a primeira banda de arrocha do mundo. Asas Liz, onde mais sucesso?